Boa noite. Cristo, volte. Volte já. E traga a nossa coroa. Né? Realmente, irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, conhecendo, né? Creio que muitos já até me conhecem, talvez de vista, não sei, né? Lá da igreja de colégio, igreja de Rocha Miranda, e agora estou frequentando a igreja de Vaz Lobo. Né? Estou muito feliz por estar aqui com vocês participando e principalmente por estar adorando esse Deus maravilhoso que nós temos, né? E estamos aqui em família. E eu, irmãos, assim, eu sou muito... Não sei como dizer para vocês. Eu gosto de pequeno grupo porque eu sinto as pessoas mais perto de mim. Né? Eu gosto de sentir, assim, as pessoas pertinho e conhecer cada um pelos seus nomes. Infelizmente, aqui eu não posso fazer isso com vocês, né? Mas eu espero que um dia, lá no céu, todos nós estejamos juntos, né? Para juntos louvarmos e bendizermos o nosso Deus a cada dia, a cada hora, a cada instante. Mas enquanto esse dia não chega, nós podemos fazer isso aqui, né? Aqui é o céu, se nós aprendermos a orar, se nós aprendermos a perdoar, né? E principalmente buscar esse Deus maravilhoso. Bem, como hoje é um dia especial de oração, quarta-feira, né? Já colocamos aqui diante de Deus os nossos agradecimentos e também as nossas petições, né? Eu trouxe um assunto para nós meditarmos mais ainda que fala sobre a gratidão, né? Eu sei que todos aqui são muito gratos a Deus, todos já falaram, né? O quanto são felizes, são alegres por estarmos aqui, pela misericórdia que Deus tem de nós, pela proteção. Realmente, irmão, se nós formos olhar ao nosso redor, nós não temos problemas, né? Basta ligar a televisão e a gente vê só coisa ruim, né? Coisa que realmente o Deus deste século, que é o inimigo, está fazendo. Mas como disse o Ivaldo, a um coração agradecido, ele não pode, né, colocar dúvidas, ele não pode nos fazer desviar desse caminho maravilhoso. Então, como eu disse, o nosso assunto, né, para a nossa meditação é sobre gratidão, ações de graça. Então nós vamos aprender hoje mais um pouquinho por que agradecer, como agradecer, o que agradecer e quando agradecer. Né? Muitos de nós, às vezes, ficamos em dúvida, né? O que agradecer a Deus? Por que agradecer? Né? Quando agradecer? Será que eu devo orar por isso? Será que eu devo orar por aquilo? Como nós devemos proceder? Então vamos começar abrindo a nossa Bíblia lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 13, 14 e 16. Por que agradecer? 29, 13, 14 e 16. Que diz o seguinte: Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar sementes semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Agora o 16. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e toda é tua. Aqui está fazendo referência, né? Davi está agradecendo, né? Porque ele estava construindo o templo para Deus. E agora, né? Coincidentemente, nós também estamos aqui em obra, né? Querendo fazer um templo novo, um templo mais bonito para adorarmos o nosso Deus. Mas nós vimos aqui que tudo vem de quem? De Deus. Somos nós que fazemos alguma coisa? Claro que não, né? Tudo que temos, tudo que somos, vem do nosso Deus. E lá em Salmos, vamos agora para o livro de Salmos, 106, Salmos 106, versículo 1, diz o seguinte: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Deus não muda, irmãos, né? Nele não há sombra de variação. Deus não é como a gente, que um dia está de bom humor, né? Outro dia está de mau humor, um dia está feliz, outro dia está triste. Não. Em Deus não há sombra de variação, Ele não muda. E é por isso, né, que Ele é tão misericordioso conosco. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus longânimo, e a sua benignidade dura para sempre. Por isso é que nós devemos, né, sempre agradecer. Primeiro, porque tudo que temos, tudo que somos, vem dEle, né? Agora, como agradecer? Lá em Crônicas de novo, vamos ver, 1 Crônicas, como agradecer? 29, 17. 1 Crônicas 29, 17, que diz assim: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Então, como é que nós devemos agradecer a Deus? Com sinceridade, né? Com singeleza de coração, porque Deus conhece os nossos corações, né? Nós olhamos assim, cada um de nós aqui, eu não sei o que os irmãos passam, os problemas que os irmãos têm, né? Mas com certeza, Deus olha para cada um de nós como se fôssemos o quê? Únicos, né? Deus nos considera como a menina dos seus olhos. Já tentaram fazer alguma coisa no olho? Como é sensível, né? É assim que Deus nos considera, irmãos. Muito, muito preciosos, né? Muito especiais, realmente, a irmã falou ali, né? Eu sei ler lábio, hein? Muito especiais, realmente, né? Então, nós temos que agradecer com sinceridade. E aqui Davi realmente estava agradecido a Deus, porque voluntariamente ele deu tudo aquilo. Mas com certeza é Deus, né, que toca em nossos corações. Quando os irmãos vêm aqui para atender aos pedidos, né, para voluntariamente vir e ajudar aqui na construção, uma oferta, né, a limpeza da igreja, seja o que for, nós temos que fazer por amor, né, voluntariamente, e disso Deus se agrada. E vamos ver ainda lá em Salmos 105, livro de Salmos 105, ainda em como agradecer. 105, versículos 1, 2 e 3. Salmos 105, versículos 1, 2 e 3. Que diz o seguinte: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Então nós devemos ser o quê? Reconhecidos, falar para as pessoas, mostrar através do nosso viver, né, que nós temos um Deus, né, um Deus que tudo pode. Nosso Deus é o quê? É o Deus do impossível. E muitas vezes, irmãos, eu fico triste quando tem irmãos nossos, né, que só sabe lamentar, só sabe murmurar, só sabe reclamar. Eu sei, irmãos, que a situação está difícil para todo mundo, né? Haja vista aí a violência. Outro dia mesmo o filho de um irmão nosso foi baleado, né? Mas aí entrou uma irmã na nossa igreja, que não é, é irmã nossa, mas ela é vizinha, para pedir oração que o filho dela foi morto, porque foi visitar a namorada e, infelizmente, né, a polícia o matou. Não é verdade? Então, um chorava, reclamava porque o filho tinha sido baleado, e a outra, coitada, chorava copiosamente porque o filho tinha sido morto. Aí eu me lembro até de um provérbio que diz, né? Chorava porque não tinha sapatos. Até que saí à rua e encontrei o quê? Alguém que não tinha pés. Qual é mais difícil? Não ter sapato ou não ter pés? Né? Então, essa é para a nossa meditação. Como Deus é maravilhoso conosco, né? Como Ele é bom. Eu não sei quantos de vocês aqui têm o hábito de reparar numa ave, numa flor. Hoje eu fiz isso, irmãos. Que dia maravilhoso. Eu olhei através da minha janela, né? Lá no meu bangalô. E eu vi lá no meu jardinzinho um monte de sabiá cantando, né? Muito lindo. Uma florzinha lá me churuca. Mas eu falei: puxa, Senhor, muito obrigada. Porque Ele sabe que eu gosto de planta, eu gosto de flores. nasce uma florzinha, fico toda boba. Eba, nasceu uma flor, né? Fico realmente feliz. Agora fico imaginando, irmãos, lá no Éden, né? Antes do pecado. Que coisa maravilhosa não devia ser. E ainda será quando Jesus voltar e restaurar, né, esse mundo caído. Lá em Coríntios diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano o que Deus tem preparado para nós. Que bênção, que promessa maravilhosa. É nisso que nós temos que meditar, irmãos. E não nos deixar levar, às vezes, por coisas que o inimigo quer colocar dentro da nossa cabeça. Nos fazer duvidar desse Deus maravilhoso. Aconteça o que acontecer, irmãos, nós temos que ficar firmes no Senhor, né? Amém por isso, né? Agora vamos ver também Salmo 107, 22 e 23. Está aí pertinho. Salmo 107, 22 e 32, aliás. 107, 22 e 32, que fala o seguinte. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo, com alegria. Então nós devemos falar uns para os outros, olha o que Deus fez por mim, que Deus maravilhoso nós temos, não só aqui dentro da igreja, mas também lá fora, para as pessoas que nós temos contato. Às vezes acontece o contrário. Nós ficamos, somos tão murmuradores que tem pessoas de fora que perguntam, ué, você não é cristão? Cadê a sua fé? Olha que testemunho que estamos dando, irmãos. Né? Então nós temos que pensar. 32 agora, o versículo 32. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Foi justamente o que nós acabamos de fazer aqui agora, né? Louvamos ao nosso Deus, oramos, agradecemos, né? Contamos as nossas bênçãos, não é verdade? E Deus fica feliz quando ele vê que o seu povo reconhece tudo aquilo que ele faz por nós. Agora o Salmo 108, 1 e 2. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Né? Tudo isso aqui é como agradecer, com alegria, com sinceridade, né? Com regozijo realmente, porque nós temos um Deus que faz tudo por nós. Né? Agora, o que agradecer? Vamos ver lá em 1 Tessalonicenses... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. É muito conhecido, né, esse versículo. O que diz aí? Em tudo dai graças. Por quê? Em Cristo Jesus. Está vendo? Esta é a vontade de Deus, irmãos. Que em tudo nós demos graça, né? Não é só porque arrumou um emprego, não é só porque arrumou, né, um bom casamento... Né? Porque os filhos têm saúde, mas é também nas tribulações, irmãos. Porque é através das tribulações que Deus nos molda, que Deus o quê? Nos purifica. É necessária a tribulação. Né? Como disse aqui, Deus prova o quê? Os nossos corações. Ele quer ver realmente se nós vamos lhe dar o quê? O primeiro lugar em nossas vidas. Não só nas dificuldades, nas angústias, mas também nas horas de alegria. Nas horas boas, não é verdade? Agora vamos ver também Efésios 5, 20. Efésios 5, 20. Que fala o seguinte. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, confirmando que em tudo nós devemos dar graças, né? Conta uma história, eu não sei se é verídica, eu creio que é verídica, mas eu não vou confirmar para os irmãos que é, porque realmente eu não sei. Mas conta que um senhor, na igreja, toda vez que era dia assim, né, de agradecer, dia de oração, ele agradecia por tudo. Agradecia pelo trabalho, pela família, por tudo. Até pelo cachorrinho ele agradecia. Um dia... Ele contou na igreja que foi assaltado. Aí um irmãozinho lá falou assim, agora eu quero ver se ele vai dar graças a Deus mesmo. Aí falou assim, eu dou graças a Deus porque eu fui assaltado. É, dá graças a Deus porque eu fui assaltado? É, primeiro, porque eu estou aqui com vida. Segundo, porque ele levou só o dinheiro. O dinheiro, a gente consegue outro. E terceiro, porque eu não era ele. Né? Então não é motivo de agradecer? Então são coisas que nós devemos meditar. Até me arrepio quando eu falo isso, né? Porque nós devemos realmente, irmãos, aprender mais, meditar mais. Ser cristão é renunciar, né? Renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa comodidade, né? Pensar mais no bem-estar do nosso irmão. Não só da família, porque a família é até uma coisa natural você se preocupar com a sua família, claro, né? Esposo, esposa, família. Mas e os nossos irmãos, como o irmão ali falou, tantos irmãos que estão ausentes por doença, por problemas espirituais, né? Então nós temos que nos preocupar, porque o apóstolo Paulo diz que primeiro são que os domésticos na fé, e depois os demais, claro, né? Os nossos semelhantes. Agora vamos ver também Isaías. Isaías 63, versículo 7. Isaías 63, versículo 7, que diz o seguinte: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Né? Uma palavra meio difícil. Então nós temos sempre que agradecer a Deus por tudo, como eu já disse, até pelas tribulações. Né? E quando agradecer? Vamos ver lá agora em Colossenses. Colossenses. Capítulo 4. Colossenses 4, versículo 2, que diz assim: perseverai em oração, velando nela, com quê? Com ação de graças. Então, irmãos, eu digo para vocês com toda sinceridade, confirmação mesmo, que a nossa arma mais poderosa que nós temos é a oração, né? Então nós temos que fazer uso, irmãos, dessa arma que nós temos. É orar sem cessar. É estar sempre clamando ao Senhor, né? Entregando sempre nas mãos dele as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, daquelas pessoas que nos são queridas, né? Dos nossos irmãos. É orar uns pelos outros, pelos pequenos grupos. Orar também pelos nossos pastores, a liderança da igreja de uma forma em geral, anciãos, diáconos, né? E fazer também, e procurar também colaborar com os nossos irmãos, fazer a nossa parte, né? Às vezes um irmão não pode fazer uma coisa, o outro irmão vem e se oferece. Não, irmão, eu vou te ajudar, não precisa nem pedir. Então nós temos que perseverar em oração, pedir a Deus que nos ajude, coloque dentro de nós nessa vontade realmente de ser útil na casa de Deus, né? Vamos ver também lá em Filipenses. Quando agradecer? Filipenses 4, de 4 a 6, que fala assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Amém? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes das vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, né? Então nós temos que colocar, sim, diante de Deus as nossas necessidades. É claro que Ele sabe, né? Antes mesmo de abrirmos a nossa boca. Mas Ele gosta que nós falemos, que nós confessemos. Como uma criança depende dos seus pais, né? Nós também dependemos do nosso Deus, né? Ele quer ver essa dependência em nós. Agora também em 2 Tessalonicenses 1:3, que fala assim, 2 Tessalonicenses 1:3: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós abunda nos para com os outros. Então nós devemos, como eu disse, orar uns pelos outros, né? Para que Deus possa realmente nos ajudar, nos dar discernimento, sabedoria, fé, ânimo, para que nós possamos ser irmãos mais fervorosos, né? Mais perseverantes. Muitos de nós, às vezes, desanimamos porque, por problemas que acontecem na nossa vida, né? Cada um de nós aqui tem um temperamento, cada um de nós enfrenta as coisas diferentemente um do outro, claro, temperamentos diferentes. Então é por isso que nós temos que buscar esse Deus, que Deus, ele é único, né? E se nós estamos aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe até aqui. Nós somos diferentes, mas unidos, o quê? Pela palavra, né? Tem até um hino que fala sobre isso, né? É Deus que nos une. Então, irmãos, e a gratidão maior que nós devemos ter é que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, né? Essa deve ser a maior gratidão. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos reconciliou com Deus, né? E o que é que nós estamos, irmãos, fazendo de valor eterno nas nossas vidas? O que, é que nós estamos fazendo, né? Em prol, né? De tão grande salvação. Será que nós estamos fazendo jus a esse sacrifício que Jesus fez por nós? Essa é uma pergunta que eu quero que cada um medite e cada um coloque diante de Deus, né? E procure saber, né? Buscar mais mesmo. O que nós devemos fazer? Né? Senhor, me ajuda, abre meus olhos, né? Como eu devo proceder? Moisés pediu a Deus que o ensinasse a contar os seus dias. Mas não é contar, né, literalmente, um, dois, três. É procurar viver cada dia como se fosse o último. Né? Como se Jesus já viesse daqui a pouco. Agora, quem sabe. Né? É dessa forma que nós temos que viver, irmãos. Né? E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos, até o Ivaldo já fez aqui, até pensei assim, pronto, já roubou meu sermão. Que é o hino final que diz, que daremos nós ao Senhor por tudo que tem feito por nós. Está lá em Salmos 116, 12 e 13. Vamos confirmar? Salmos 116, 12 e 13. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Será que é difícil isso, irmãos? Tomar o cálice da salvação, né? E fazer o que mais? E invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, nós já invocamos, né? Todos os dias, creio eu, né? Agora mesmo nós invocamos aqui o nome do Senhor. Mas tomar o cálice da salvação, o que quer dizer isso? É ser obediente, é ser humilde, né? Como Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente, né, sair daqui diferente do que entramos. Meditar, amém, por isso, né? Meditar em tudo que nós aprendemos hoje aqui. Que Jesus falou, bem-aventurado aquele que ouve e pratica e guarda, né, as minhas palavras. Então, não olhe para a irmã Heloísa, que trouxe essa mensagem para vocês, né? Mas pensa que foi Deus que trouxe essa mensagem para que nós pudéssemos, assim, ficar mais fortes na fé, né, mais fortalecidos e realmente buscar mais o nosso Deus, né? Que Deus nos ajude e nos fortaleça cada dia. Esse é o meu desejo, a minha oração para nós nesta noite. Amém. Este hino é uma oração, né? E eu não posso sair daqui nesta noite sem fazer um apelo aos irmãos e aos nossos amigos que porventura nos visitam hoje. Quanto aqui nesta noite querem, estão dispostos a entregar todo o seu ser, toda a sua vida nas mãos do Salvador. Quero ver as mãos. Quantos? Amém. Que Deus nos abençoe. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás de estarmos hoje aqui na tua santa casa, Pai, louvando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. E te agradecendo, Pai, por tudo, Senhor, que tu tens feito na nossa vida e que nós sabemos que ainda farás muito mais, Senhor. Nos ajude para que possamos confiar, Pai, mais em Ti, Senhor. Que possamos Te buscar. Que possamos, Senhor, realmente entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Aconteça o que acontecer. Que a nossa fé, Pai, fique inabalável, Senhor. Que nós possamos falar como o apóstolo Paulo falou no fim da sua vida, Pai. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, Pai. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada, Pai. Sê com as suas lutas, suas tribulações, seus problemas. Mas, Senhor, que possa ser feita a Tua vontade em nossas vidas e não a nossa, Pai. Porque Tu sabes o que é melhor para nós, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Entregamos tudo em Tuas mãos. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares agora, na companhia dos Teus santos anjos. E nos traga aqui no próximo culto, que haverá no sábado, pontualmente às 9 horas, para juntos aprendermos mais de Ti e também receber as bênçãos que Tu tens para nós, Senhor. Te pedimos essas bênçãos. Não que haja em nós nenhum mérito, Senhor, pois somos fracos, pecadores, mas é em nome de Jesus, confiado na justiça perfeita dEle, é que nós Te agradecemos e Te rogamos. Amém, Senhor. Amém, Pai.